che di vivere. Non è questo che mi aspetto, io mi aspetto momenti unici. Honras de abertura desta emissão de hoje do Expresso para Joana, Julio Iglesias e também Eros Ramazzotti. Seguimos já com Emílio José, ainda Água Viva e também a voz de Elton John. Eu conto com a sua companhia até bem perto das 21 horas, nesta que é a sua Antena Web. O seu programa de domingo é mesmo o Expresso, que o traz de regresso a casa depois de mais um fim de semana, e espero que seja de facto um regresso bem tranquilo. Fico por aí, eu volto daqui a pouco. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola. sin necesitar de nadie, ay mi soledad, es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural. Feliz vive mi soledad. Soledad es tan bella como una paloma y tan clara como el sol que asoma por entre los matorrales, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad vive como otra cualquiera en la aldea donde naciera, lava, cose, llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera, es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta porque es natural como el agua que llega corriendo alegre desde el manantial, no sabiendo ni a dónde va. Qué feliz vive mi soledad. Cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? ¿Que en los campos y mares andaluces no hay nadie? No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. Quer que esteja, esteja com a Antena UE. Never knowing who to candle burned out long before the legend ever grew. Continuamos nesta emissão do Expresso com os sons bem calmos, aliás, como é mesmo a característica deste programa para o seu final de tarde de domingo, início de noite. Seguimos já com Roberta Fleck, ainda os Roxette e também Michael Bolton. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Peace. Antena App, ao alcance de um clique. Crash, boom, bang. Espero estar a proporcionar-lhe uma ótima companhia neste seu final de tarde de domingo, início de noite. Agora, os sons em português nesta emissão do Expresso, para ficar com Luís Represas da próxima vez, ainda Pedro Barroso, Menina dos Olhos d'Água, e também os Polo Norte, Se Eu Voltasse Atrás. Pois é, se eu voltasse atrás, certamente não faria muita coisa que fiz até hoje. Mas o que lá vai, como diz alguém que eu conheço. Fique por aí. Estamos a caminhar também a passos largos para o final desta emissão de hoje do Expresso, este domingo 28 de março, ano de 2010. Eu sou o Diamantino Teixeira e conto consigo até bem perto das 21 horas. Abriram os olhos em canto para te ver passar. As pedras calaram os passos e as casas abriram janelas só para te ouvir cantar. Porque há muito, muito tempo ninguém sabia ao certo onde te procurar. Da próxima vez, sem deixar destino ou direção, se houver a próxima vez, não esqueças, leva contigo o coração e um beijo temporário ao peito do teu coração. Quisemos saber como estavas, se a vida tinha tomado bem conta de ti. Ou se a vida teve medo e eras tu que a levava refugiar em ti. Cada verão que passava, sentíamos-te chegar. Como era possível que o sol se atrevesse a brilhar? Da próxima vez, sem deixar destino ou direção, se houver a próxima vez, não te esqueças, leva contigo o coração e um beijo teu. Trazer tantas histórias, tantas que algumas ficaram caídas por aqui. Outras eu tenho a certeza, o teu fogo na alma queimou, deixaram de existir. Só queremos saber se és a mesma que vimos para ti. Não existe mundo lá fora que te possa destruir. Da próxima vez, sem deixar destino ou direção, se houver próxima vez, não te esqueças, leva contigo o coração e um beijo teu.

deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para melhores momentos que eu já vivi. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida um só dia na tua idade. As noites passadas à volta de uma fogueira, as histórias contadas em tom de brincadeira, promessas eternas, segredos que guardava, os amigos que fazia, por onde passava. Se voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. Se eu voltasse atrás, por minha vontade, trocava alguns anos desta vida por um só dia na tua idade. Chegamos assim ao final desta emissão de hoje do Expresso, emissão para este domingo 28 de março. A seleção musical, a apresentação e realização a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Os sons finais para Roy Orbison, o tema California Blue. Desejo-lhe a continuação de uma ótima noite, uma excelente semana e eu prometo voltar no próximo domingo, ainda que seja domingo de Páscoa. Até lá, tenha então uma continuação de uma excelente noite. Até para a semana, se Deus quiser. Working all day and the sun don't shine, trying to get by. living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long doing all I can do to get back to you. Yeah.